Olha só comigo. Igreja pequena, vai. Onde Deus falava. Coisa linda. O poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Coisa linda, que o louvor dia, e no mesmo instante o poder. Mais uma vez, vamos lá. Igreja pequena, onde Deus falava. E ele continua falando, querido. Aleluia. Se você quiser ouvir, ele fala com você nessa noite. Está aqui Jesus. Estamos aqui, Deus. Que o louvor subia. O louvor subia. O louvor subia. E no mesmo instante o poder.